Vamos falar dos cabelos. É nóis, cabelo, brother. Cabelo que é raiz. Cabelo é cabeça, cabeça é cabelo, brother. Desse jeito, mano. É, desse jeito. E vai. Meu cabelo black, espichado pra cima. Trançado, enrolado, mas que nunca perde a rima. Esse é nosso cabelo, cabelo puxaim. Sarará crioulo, você sabe que é assim. No mapa do meu cabelo gingado, eu preservo o caminho. Como na selva onde um pássaro esconde seu ninho. Em cada trança uma história, cada fio forma um linho. Em cada mecha uma brecha pra não estar sozinho. Cabelo é proteção contra as intempéries do tempo. Retratando a história de angústia, sofrimento e lamento. Fatos de uma nação, da Silva, dos Santos. De aspas espalhadas em todos os cantos. Eu sou black. Tem contos que eu nem te conto. Na textura certa e sem passar do ponto. Crespo, seco, dreadlock, curto ou longo. Às vezes dá um rolé sem nem mesmo estar pronto. Raspado, pintado, afro no agudo, invocado. Cacheado, alisado, esticado, aplicado. Criticado, rotulado, estigmatizado. Mas eu não nego que está sempre do meu lado. E de chapinha, dente quente, eu leio relaxante. O blackão continua elegante. Sobrevivente, mantendo viva a história da nossa gente. Eu sou cabelo é black, black. Eu sou black, brother. Já sou como na área, compadre. Eu sou black. Meu cabelo é black. A rigidez na raiz não cede à pressão. Resistindo aos processos de transformação. Ostentado dia a dia na televisão. O principal veículo de alienação. Imposto pelo padrão que é de uma cor só. Que é assimilado e faz a massa se sentir menor. Padrão estético, nada ético. Quer ser profético, mas é sintético. Não resiste ao tempo, nem às tempestades. Eu sei que é duro, mas onde fica sua dignidade? Qual é o pente que te penteia, nega? Qual é o pente que te penteia? Conexão do gueto. Aê, Marcelão, vamos lá, hein? Eu também, brother. Eu sou black. Eu sou black, brother. Somos black, brother. É, brother. Meu cabelo é black.